jogo e começa mais uma prorrogação. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, prorrogação. Mas eu gosto de você. Calcinha preta. Eu pensava que ia ser o hino do Internacional. Não, não, porque eu não sei a letra. Eu não sei a letra que eu tinha que pesquisar. Eu só falei uma que eu lembrava. Que era do Calcinha Preta. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Vocês iam cantar do Internacional só porque o Luzecan é torcedor, cara? Do Grêmio. É, do Internacional, sim. Não. Sim, desculpa, Luzecan, te ofendi, torcedor do Grêmio. É. Esse nobre colorado, né, Craig? Nobre colorado. Veste a camisa. Come no Mac porque tem vermelho. Só por isso. E por causa do Ronald. Né? Olha só, você vê aí o nosso nobre amigo colorado. Estamos aqui, eu, Crive, Lozecan e Eero Marques, olha só. Lozecan que já tá participando mais que o Carlos no podcast. É pra te ver a fase dele, né? Você vê a fase do Carlos. Eu que acredito o Carlos participar, mano, se tipo, ele tá gravando, de repente o computador dele desliga do nada, mano. Desliga do nada, a net cai, ele grava chapa. Mano, toda hora agora o Carlos tá... Tá doente, tá drogado. Ele fala, pô, tô bêbado, gente. Não consigo. Ele mandou a mensagem antes, não mandou? Mandou. Tô chapadão? Mandou uma mensagem no WhatsApp lá. Tô chapado, não vou conseguir gravar, não foi isso? Foi. Foi na isso. Puta. Mano, é muito, muito escroto, tá ligado? E ele nem admite o que ele tá fazendo. Aí ele entra nesse cara, porra, viado. Ah, porra, mas aí é desde sempre, mano. Ele faz. Ele só fala assim, né, cara? É, mano. Primeira vez que eu tenho o Carlos falando, pô, esse maluco tá chapado, né? Pior que é realmente isso. Eu acho não, que tem isso gravado. Chapado eu digo, mas que bebeu, pelo menos. Isso entrou no podcast? Você falou, nem se você tá bêbado. Eu acho que tem isso gravado. Você falou incrédulo isso. Não sei, mas sei lá. A reação natural mesmo, eu acho que eu tenho gravado, sei lá. É que no último cast, por exemplo, eu cortei todos esses só pra deixar a discussão econômica do Habibs. Inclusive, um extra excelente. Viu? Todos vocês aí escutariam o podcast até o final. É muito longo o extra, mas vale a pena. Viu? A gente explica toda a situação econômica do país através do Habibs. Tá? Então é isso. Estamos aqui para mais prorrogação. Vamos embora. A gente tem que falar de notícias ainda. Ensinar esse nosso podcast, que já aviso, será inteiramente trilhado pelo David Bowie, falecido David Bowie, que foi morto pelo... Ah, já deu tempo já, né? Não, não, é que a gente não conseguiu gravar, e eu consegui, esqueci de colocar a trilha, e eu queria fazer uma homenagem a esse cara aí que morreu pelas mãos, né, desse jogador do Arsenal, né? Esse filha da puta. Do Ramsey. Eu queria saber uma coisa, vai trocar o astronauta de mármore? Eu não sei se vai trocar o astronauta de mármore. É, a trilha é bem grande, tem muitas. Muitas músicas, não faço a mínima ideia. Tem as mais famosas. Eu prefiro o Ramsey vivo do que o Davey, pô. Nossa. O cara só dá alegria, o cara só me dá alegria. Meu Deus, cara. Quanta gente o Ramsey vai precisar matar ainda, cara. Quanta gente. Você apoia um assassino. Não é? A gente chegou à discussão. Se o Ramsey faz um gol contra, alguém ressuscita? Não sabemos, cara. Porra, eu esqueci de mandar o tweet pro Ramsey, cara. Ele não é twitteiro. O Ramsey não é twitteiro. É, o Eero Marques é. Eu não sou também não, cara. É sim, são vários tweets, Eero Marques. Que absurdo, cara. Vários tweets, um muito bom, em que o Eero Marques vira e fala assim: hoje, um cara tentou botar a mão no... enquanto eu tava no ônibus do lado. Cara, de fora. Cara, na moral, quando você falou hoje, eu pensei que o tweet seria: hoje é um novo dia. Tim Burton dos Amigos do Samba? Cadê o Tim Burton dos Amigos do Samba pra cantar essa música? Também, né, Craven? Tinha que ter a continuação, depois de Marcas do Que Se Foi, né? Isso ia ser muito interessante. Mas vamos lá, primeira notícia: a FIFA confirma os nomes dos 5 candidatos à presidência. E veja, para a surpresa de todos, ninguém que a gente conhece. Olha só, vou citar aqui os nomes rapidamente e torcer para que o Crave faça piadas não tão ruins. Se é que ele vai fazer, talvez ele não faça, que seja bom. É. O primeiro é o príncipe Al Bin Hussein Al, da Jordânia. Quase ganhou, né? Na eleição anterior, né? Isso. É, aí temos o Sheikh Salman Bin Ibrahim Al Khalifa, do Bahrein. Por enquanto, só homem bom. Tá precisando explodir a FIFA mesmo. É. Mano, o que o cara do Bahrein tem a ver com futebol, mano? Só isso que eu queria saber, mano. Cara, é só... Precisa, a FIFA agora é um africano, né? Cara... Vai, futebol. Ah, mas africano eu compreendo mais do que cara do Bahrein, mano. Que sei lá, que expressão eu Bahrein tem. Eu prefiro Bahrein, porque esse filho da puta da África é um ditador loucão, sei lá. Eu prefiro o ditador loucão aos caras do Bahrein, que vão explodir tudo. Tem que explodir mesmo. Mano, esses caras, mano, eu acho que esses caras aí só vai explodir as coisas aí, vai explodir tudo. Entendeu? Eu sou preconceituoso mesmo. É, aí temos aqui o francês Jérôme Champagne. Vai. Não precisa nem de piada, cara. Isso daí deve ser debaço. Vai, Corv, não tem nada. O sobrenome do cara é Champagne, mano. Não precisa mais nada depois dessa. Jerome Champagne. É. Caralho, que escroto. Se ele ficar pobre um dia, ele vai mudar pra Jerome Sidra. Nossa. Sidra Cerezé. Só pra ficar certinho. É, temos também o suíço italiano Gianni Infantino. Parece os nomes da copinha, isso aí. Eu acho esse meio imaturo, pô. Caralho. Mano, isso aí é que... Será que esse aí investe em categoria de base, mano? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bem, e temos... Caralho, mano, é sério esse nome. E temos, por último, Tóquio Sexuale. Não é possível, cara. Não é. Deve ser sim. Tóquio Sexuale da África do Sul. Da África, tinha que ser de Tóquio. É Sexuale com W. Sexuale. É um japa sexuale que mora na África. É o Tóquio Sexuale, velho. Sério, mano, falou Tóquio Sexuale e começou a tocar a música do Velozes Furiosos. Minha cabeça. Aterreio! É, essa aí das menininhas lá. Não é isso? Isso é boa, mano. Essa música é mal da hora. Sim. Cara, esses são os indicados a presidente da FIFA. Cara, tem que ganhar champanhe. Infantino ou Sexuário? Ele é infantil, mano. Infantil é de todos. Infantino é muito bom. É bem possível, porque ele é meio suíço, né? Ele já tem uma... Tem bosta mesmo. É uma tendência, né? Ele é meio suíço aí, o tal do Infantino, né, mano? E ele é mais novo, né? Então... Eu não, eu já tô torcendo pro champanhe, porque ele já tem tudo pra comemorar, o champanhe, porra. Sabe, né? Nossa, mano. Nossa, mano. Já tem... Caralho, o cara falou que mano, eu tenho certeza que se não foi você que fez essa piada, tá no esporte interativo. Caralho, mano. Cara, essa notícia, ela é uma... Cara, esses nomes... Velho, é sério. Toda vez que vão eleger alguém pra um cargo importante, eles deviam pegar o nome e botar no Google. Pra ter certeza de que não tem nada errado, tá ligado? Eu faria isso. Não. Eu, Infantino, eu joguei aqui no Google e de repente começou a aparecer vários vídeos sobre criança, sabe? É, eu acho que seu nome, assim, talvez tenha uma outra conotação num tal de Brasil, que por um acaso é um dos países mais conhecidos por futebol, também, e o cara é pra presidente da FIFA. Entendeu? É, eu acho que seria interessante. Eu acho que ele deve ser um pedófilo. E eu não vou acusar ninguém. Né? Mas eu gosto muito do Sexuale, aquele ditador maluco, que nem o Lozekan falou, e ele é negro. O que é importante, né? É por isso que o Lozekan não gostou dele, né? É, não é. Foi o que eu mais gostei. É o que você mais gostou. Hans tava falando que você testou o cara. Não, achei o melhor. Ele é um ditador maluco. É top. Você chamou ele de ditador maluco. Você falou que você preferia o cara do Bahrein. Ah, é. Mas é que tu falou o Bahrein antes, né? Tá bom. Ou seja, qualquer coisa antes de um negro já é superior. É isso que você tá dizendo. Quê? Ah, então é isso. Então, é verdade. Não vamos veredar pra esse lado, Lucas. Não vamos conversar com esse nazistinha. Ignora. Tá bom, então vamos. Não, peraí. Eu decaí de racista por algum motivo agora pra... Não. Nazistinha. Ô, herdeiro da Ku Klux Klan. Um dia vocês aqui pro sul e falem isso no interior. Ô, herdeiro da Ku Klux Klan, vamos pra próxima notícia, por favor. Vamos embora, próxima notícia. Tem gente no Gasp Show que teria... ter orgulho de ouvir que era nazistinha. Não, caralho. Nome de guitarra aí. O quê? O quê? Que merda é essa? O que foi? Isso, cara. Meu Deus do céu. Mas indireto. Ai, meu Deus. Vamos embora. Vamos pra próxima notícia. Para a nossa próxima notícia, nós temos um assunto um tanto quanto interessante, trazido pelo nosso queridíssimo Eru Marques, né? Vídeos pornográficos de Minecraft viram febre na internet. Olha aí. Caralho, que o Eru ficou olhando na internet. Cara, decadência, hein, cara? Cara, notícia, óbvio. Está no Globo, mano. Será que tá no Globo. Será que a gente não vai vazar, tipo vídeo, sei lá, vídeos íntimos de youtubers, cara? Que a gente vai chegar no nível esse dia. Tipo, um gringo que deixou a câmera ligada enquanto ele tava em live, deixou ligado, né? E enquanto a mulher chegou, ele começou a transar com a mulher e esqueceu que tava com a porra ligada. Todo mundo pra terminar com ele, se fudeu. Caralho, mano, esse aí deu mole, hein? Nossa. Mole forte. Será que talvez... Não, esse aí deu duro. Caralho, tá vendo? A skin eu não vi. É, cara, eu acho que isso aí... Não, né? Pode ter sido mole, né? Vai saber, né? Vai saber, né? Que ele brocha, né, mano? É, cara, mas o Kravik, eu tava vendo isso aí, cara, talvez isso já seja enveredando aí pra... Heróis de dois mundos aí, né, cara? Heróis de dois mundos. Imagina, é uma história de romance aí. Né? Dois mundos diferentes. Um mundo adulto e um mundo da criançada aí, do Minecraft. Heróis de dois... Exato. Eu já grande tô vendo isso aí. Resendível aí, grande youtuber aí. Grande youtuber e liturgo, literago, sei lá. Esse é o youtuber do Eru, né? Eu não sei nem se ele escreveu aquele livro o mesmo. O Eru é o Eru Marx. O Eru é o Eru Marx. Desculpa, eu ia falar o Monark, mas eu falei Eru Marx. O Eru é o Monark? Claro, fazer caralho, é outro esse tipo esse de Monark. Esse aqui chegou a um livro. Primeiro me chama de jogador de LoL, agora de Monark. Qual é o próximo nível, mano? Vlog do Tomás. Vlog do Tomás. É assim, é vlog do Tomás antes de Tomás. Tomás já é um nível muito absurdo, né? Vlog do Tomás é o nível. Então, eu vou falar desse mangá aqui, de... Ele com a câmera virada, webcam virada pro teto, né? Vlog do Tomás, é uma sensação. Tá aí no link da descrição o vlog do Tomás. Que fim deu nele falando nisso? Hã? Fim deu nele falando nisso? Eu vou lá eu saber de vida de Tomás? Ele não acompanha os vlogs dele? Eu não. Ele não faz, velho. Ele fez dois. É, ele fez dois. Pariu. E desistiu. Porque a internet foi forte demais pra ele. Eu só espero que ele volte aparecendo por reação pra gente fazer aquela entrada lá perfeita que eu imaginei. Que seria... Ah, tu tá sonhando com ela há anos, né? É, essa não, é... há uma semana, na verdade. Basicamente isso, né? É, então é isso. Basicamente essa notícia que a gente falou segue a regra da internet. Se tá na internet, tem algo pornográfico. É isso, ponto. É uma regra da internet. Vamos embora pra próxima notícia, vai. これが決まった!ゴール! Berbatov entrevista a si mesmo e diz: não vim para ficar no banco. Que notícia sensacional. Entrevista quem? Você percebe que essa vinheta trata-se de uma... Trata-se de uma pasta de dente assassina, cara. Já perceberam? O cara fala: Corega que matago! Caralho, esse nível de percepção. Caralho, o Krav, ele tá começando 2016 de um jeito. Cara, vai ter um dia que eu vou pegar a música de início de prorrogação e vou fazer tipo aquele vídeo do Common Boy, sabe? Da música do Jasper. Só com as coisas que eu acho, assim, sabe? Que parece. Tem uma hora que ele fala claramente Maguila, outra que ele fala Dragon Screamer, Neuer. Caralho, essa do Neuer é inaceitável. Cara. Essa você do tenta Neuer. Falar, mas cara, só você ouve isso. Cara, essa do Neuer, existe uma insistência quanto a isso, mas não é de hoje. É desde o terceiro podcast. Cara, mas, cara, escutem bem. Não, o cara fala, Dragon Screamer, Neuer. O cara fala claramente Neuer, o cara claramente é o torcedor do Bayern de Munique, aficionado pelo goleiro. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu não vou nem falar da interpretação dele da batida da música, né? Que aí já é outra história, né? Que o Kraft tem toda uma versão própria dele mesmo cantando a música, né? E fica aí só pra extra, né? É, então, olha lá, notícia. O Berbatov entrevistou a si mesmo. A si mesmo? Meu Deus. O Berbatov se entrevistou. Porque, pra quem não sabe, ele joga no PAOK, né? E eles... Lá da Grécia, né? E eles estavam... Tinha um jogo contra o AEK, né? E aparentemente foi depois do jogo que ele foi expulso, uma coisa assim, né? E aí ele mesmo, se eu não me engano, foi no Facebook... Se eu não me engano. E aí ele mesmo redigiu uma entrevista dele mesmo. E é assim, ó. Ele mesmo coloca: Interview with Dmitry Berbatov, conducted by journalist Dmitry Berbatov. Ele realmente teve todo o esforço. Caralho, ele tá no fundo do poço, cara. É tipo aqueles caras que comentam no Facebook e dá like. É tipo aquela propaganda da Topper do rugby: esse esporte ainda vai ser grande. Nunca. Né? Mas a propaganda é a propaganda deles, que é drible também é gol, é mal maneira. Essa propaganda é mal maneira. Drible é gol. O cara fala: se eu fizer o gol, beleza. Mas se eu te drible, o cara dá uma letra pelo meio das pernas do maluco, tá ligado? Não, essa aí exatamente eu não gosto não, mas eu gosto do carrinho é gol, velho. Carrinho é gol também é muito boa. A bola vai entrando, o cara tá lá comemorando, e aí de repente o cara pum, e tira a bola do meio do gol, né, mano? Essa é muito da hora também. Eu gosto dessa. É, então, o interessante da entrevista do Berbatov com o Berbatov é muito interessante porque ele coloca alguns pontos, né? Primeiro ele coloca, eu gosto de, realmente desse tipo de entrevista onde realmente me perguntam coisas interessantes e tal. Ele tem esse tipo de piadinha, mas é só piadinha, ele não toca realmente nesse assunto. Mas é que ele fala, por exemplo, sobre o que acontece que ele é expulso em um lance de jogada de bola na área, sabe? E que tá tendo agarra-garra entre jogadores e ele acaba sendo expulso. E nesse agarra-garra aí o cara tava segurando ele pela camisa e ele deu um soco no maluco, uma coisa assim. E aí ele mesmo fala, então, eu dei um soco no cara, eu realmente mereci o cartão vermelho. Só que o cara tava me agarrando, ele tinha cometido a falta primeiro, entendeu? Isso era claramente um pênalti, eu tinha sido puxado pela camisa. Aí ele mesmo, como jornalista, se coloca, mas calma lá. Toda bola na área, todo tipo de jogada, tem agarra-garra, tem puxão de camisa, todo mundo sabe que isso é normal. Aí ele responde, realmente, todo mundo acha que isso é normal, mas não tá certo. Entendeu? Não deveria acontecer, sabe? Ele realmente fala, pô, tava errado, mas... Pô, é o tipo de coisa que não deveria acontecer. Claro, então agora, pô, eu sofri uma falta, eu tenho total direito de dar um soco de resposta. Não, ele... Eu queria ver uma auto-entrevista do goleiro Bruno. Merda. Cara, não, mas ele mesmo assume o cartão vermelho que ele não deveria ter socado. É, o goleiro Bruno assumiu também. Né? Porque as imagens não mostram isso. Mas eu achei legal ele fazer isso. Cara, porque assim... Foi zoeiro, né? Ele assumiu o erro dele. Ele falou, eu tava errado, não deveria fazer. Só que ele não é que mais assumiu o erro, pô. Ele colocou lá dentro da entrevista que ele fez com ele mesmo... Ele é Dimitri. Eu... É, mas o nome dele não é Dimitri, é Dimitar. Só pra contar. É. Admitar seu erro. O Dimitri é o cara que descobriu que é sexta-feira. O Dimitri não é dos vídeos do Zé Graça lá, o jovem Dimitri? Esse é mó engraçado. Não sei. É mó engraçado. Esse é aquele cara do vídeo que. Tá ligado que hoje eu não vim falar de futebol, né? É, tô percebendo. Eu tô percebendo. O Dimitri é aquele cara do vídeo, tipo, da entrevista russa, assim, que a mulher pergunta que, pra ele, tipo, ah, porque o que você tá fazendo aí? Ah, eu gosto de dançar e tal. Daí ela fala assim, só que. Daí ele fala, tipo, mas hoje eu vou. Mas amanhã eu vou ter que sair daqui, porque amanhã eu vou ter que trabalhar, porque. É, hoje é segunda-feira, daí a mulher fala, não, hoje é sexta, daí ele começa a dançar, ah, cara. Dançar. Ah, esse vídeo do Russo, é o jovem Dimitri, é muito engraçado, mano. Esse vídeo é muito engraçado mesmo. Esse vídeo é engraçado, mas... Cara, eu adoro. Ele tem maior cara de doidão, né? A reação dele é sensacional. De êxtase, uou! É muito bom mesmo esse vídeo. É um vídeo meio antigo, né, mano? Quantos anos é? É antigo esse vídeo. É, eu Dimitri, né? Será que o Dimitri tá trabalhando? Acho que tá, né? Deve tá, né? De dançarino. Você pode percebe que o Dimitri é um menino de Deus, porque ele ia descansar na sexta, no sábado e no domingo, né? Ele só trabalha em dia de semana. Não, você vê que ele só trabalha. Certas pessoas aí, né? Seguem o diabo. Percebe-se o quanto ele ficou feliz de saber que não ia trabalhar no sábado, cara. Exato. É o Deus na vida da pessoa. Tudo pela causa. Tudo pelo Deus, né, mano? É, então é isso. É, Berbatov entrevistou a si mesmo. Pra quem quiser saber como foi a entrevista dele com ele mesmo, tá tudo na descrição. Faça aula de grego. Hã? Faça aula de grego. Também, mas outra entrevista que ele fez foi em inglês. Faça aulas de inglês. Tá bom. Não é ver o tubi do colégio. O melhor de tudo é que o cara é búlgaro. Faça aula de búlgaro. Faça aula dos três, então. Você vê que o Lozeca tá sabendo muito o que ele tá falando, né? Você vê que ele tá sabendo muito, cara. O que você espera de um colorado, né, mano? Não, é que ele foi se justificar pra torcida grega em inglês. Tem que dar um troféu pra ele mesmo. O que você espera de um nazistinho? É, então... Então vou... quem se justificar é de búlgaro, cara. Em grego pra ele, né? Bem, então é isso. Vamos embora pra próxima notícia. Está... Gol! já que as nossas notícias estão rendendo muito, eu resolvi colocar essa aqui que eu nem ia colocar. Paolo Guerreiro, aparentemente, também foi vítima de bruxaria por causa da sua ex. Também, porque não foi só ele. Né, Lozeca? Lozeca tem todos os detalhes. É, tem todo aqui o bastidor tititi. Da bruxaria. Do Maxi Lopes. O que aconteceu com o Maxi Lopes? Que por um acaso... Maxi Lopes estava bem feliz aqui no Grêmio. Depois da decadência de ter sido do Barcelona, foi pra Europa. Não tava. Sabe, o jogador só fez quando tem título. Aí foi pra Europa, tava bem lá fazendo gol. Até que a grande Wanda Nara, a mulher da vida dele, que ele tirava fotos e falava todo, em toda entrevista sobre futebol e falava da mulher aqui. Daí a mulher dele foi e pegou e o melhor amigo do cara que jogava futebol com ele, que saia junto com ele há anos. E postou foto na rede social dos dois ainda. É o moral da história, a conclusão. Hoje em dia o Max Lopes pesa mais de 100 kg e tá todo fudido no futebol. Mas não foi só isso, né? A Wanda Nara acabou. Nossa, a mulher chama Wanda Nara. Wanda é nome de bruxa. Aliás, tinha um filme que passava... Sim. Mas, O filme passava... Oi, pode falar. Eu ia falar que, assim, eu não sei se você sabe, assim, essa questão de se chamar ela de bruxa, mas eu não sei se você lembra da triste história desse garoto com o Ricard. Então, mas não é do Ricardo que você tá falando? Sim. Esse é o melhor amigo dele, não é o Ricardo? Sim, exato. Ah, só não citei nomes pra ser elegante. Porra, a gente já citou essa história aqui no Prorrogação, mano. Várias. Que a gente fala do Maxi Lopes, a gente fala que ele é corno, mano. Exato. Piada eterna, mano. Inclusive tem o negócio da mesa lá do De Bruyne com o Maxi Lopes, né, tomando a cerveja. É uma triste história. É, cara, continua, qual era o seu raciocínio quanto à bruxaria, Craig? É, porque tinha um filme que passava na sessão da tarde que era Wanda, uma bruxinha da pesada. E daí, se ela se chamava Wanda e era uma bruxa, logo Wanda Nara também é uma bruxa. Wanda Nara deve ser tipo a mãe má da bruxa. É pior, né? Deve ser, com certeza. Cara, ela é tipo a Cuca. Sim. Quero entender, Bárbara Evans é nome de bruxa? Cara, porra, Evans. Cara, mas você olha pra Monique Evans, a mãe dela, velho, hoje... Tu pensa que é bruxa, né? Hoje é bruxa, mano. Nossa, essa daí... É um nível superior à bruxa. É, cara, não. Você me deu... O bagulho sabe é o nome que... de bruxa, mano? Clotilde. Clotilde é o nome de bruxa. É mesmo, né? Agora que você tem que ter um... É. Alguém conhece uma mulher na vida real que não é a bruxa do 71 que chama Clotilde? Não, eu não conheci uma Clotilde. Clotilde não. Caralho. Mas pô, um dia que eu conheci uma mulher que chama Clotilde, seria foda, cara. Seria muito louco, mano. No México deve ter umas 600 Clotilde. Não, 600. 600, deve ter duas. Será? Eu vou procurar, mano, aqui no Google Clotilde. Mas no Facebook, né? Vamos ver a foto dele. Facebook, vê se tem um perfil de uma Clotilde, mano. Aí a gente coloca aí e começa a dar reply. Bruxa. Outro gato. Clotilde, amiga do Ero aqui. Cara, Clotilde deve ser muito ruim de ter, tipo, no Facebook. Porque toda hora eu ia colocar, aqui, tipo, ó, assim, Clotilde Teixeira. Caralho. Cara, eu ia colocar todo dia lá no Facebook. Outro gato. É, Clotilde, achei aqui, ó. Ela tem cara de bruxa. Caralho, você tá compartilhando o Facebook da mulher, mano. Caralho, mano. Puta, seria horrível se alguém colocasse isso no post do podcast, né, mano? Seria horrível. Ela tem cara de bruxa mesmo, velho. Tem, né? Caralho, tem cara de bruxa mesmo, mano. Puta que pariu, mano. Nossa, tem uma foto dela antiga que é muito de bruxa. Puta que pariu. Nossa, tem outra Clotilde aqui que eu achei. Aí, é da cidade do Lozeca, mano. É daqui? É daqui, ó. Caralho. É daqui, pior. Caralho, aquela foto dela de capa atrás das curtidas. Que medo. Nossa, bom, muito cara de bruxa. Não, ela é muito bruxa, mano. Eu vou começar a escrever aqui. Satanás. Caralho, tô até com medo, mano. Tô até com medo. Satanás, vou mandar uma mensagem pra ela. Você mora no 71? Cara, tá ligado, olha, ó. Mora perto do Lozecan. É bruxa. Vai mexer com bruxa nazista aí. Vai brincando. Não, nazista e racista. O que mais que tem de... Ah, porque nazista não é racista. É racista, não. Implica, né? É que daí é que também engloba judeus, né? Porra, caralho, mano. Meu Deus do céu. Bem, então é isso. Qual era a notícia mesmo? Era do guerreiro que ele foi amaldiçoado pela ex-namorada. Ah, mas o que, que o guerreiro tem a ver com... O que o guerreiro tem a ver? Agora eu quero saber, mano. Não, é que ele também foi atingido por bruxaria. E o Lozekan, ele tinha toda uma ideia de bruxaria, de rompimento. Não, mas o guerreiro também se relacionou com a... Não, o guerreiro foi com a Bárbara Evans. Ah, é verdade, tem essa parada aí, mano. É, mas agora ele voltou a fazer gol na primeira liga. Então, ele acabou com a bruxaria. O Iron Man falou da Bárbara Evans. Caramba, isso, agora isso. Tudo faz sentido. Porra, cara. O que tá o cara não abriu os links, né, mano? Você vê, o cara é desavisado. Bem, então é isso. Vamos embora pra próxima e última notícia. Iron Man, tenha a honra de falar dessa notícia. Golfinho invade o barco, quebra tornozelo de mulher e lhe dá um soco. Meu Deus. Sério, vamos pra... vamos falar de futebol. Tem um golfinho que é famoso aí num vídeo na internet, né? Que ele invade um barco e começa a transar com ele, né? É esse, é o golfinho que entra no barco, faz deve ter sido mesmo. Faz 2 semanas, o golfinho entra no barco, quebra os pés da mulher, os 2 tornozelos, e depois ele dá um soco na filha. Cara, mas tem um vídeo disso? Tem, não tem? Tem um vídeo? Acho que tem, não tem? Não, só tem um da libertação do golfinho. Ah, que triste. Não, cara, pô, se tivesse um vídeo do golfinho quebrando o tornozelo e dando um soco, velho. Mano, segundo o South Park, foram os golfinhos que tacaram a bomba de Hiroshima, mano. Mano, eles não estão longe disso, não, cara. Caralho, esses golfinhos são uma panga. Eles estupram, matam botos e quebram tornozelos. Cara, tomar no cu. Golfinho é um bicho sinistro, né, mano? Eles estupram, velho. É um negócio absurdo, né, mano? Cara, mano. Uma pausa de notícia pra dizer que eu achei fotos daquela Clotilde com a família toda segurando vassoura. Eita porra! Caralho, eu tô vendo essa foto aqui. Não, a mulher é bruxa mesmo, velho. Caralho, ela tem uma. Praticando magia. Cara, tem dentro da igreja. O coração vai ser amaldiçoado, tá ligado, né? Meu Deus do céu, mano, tem várias fotos dela aqui. Você é louco, mano. Bem, então é isso. Vamos embora. A gente tem muito o que falar ainda. Caralho, tem mercado da bola pra comentar, então vamos embora que tem ainda a nossa queridíssima vinheta com a voz do belíssimo Crive. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tome e leve. Morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Mercado da bola. Olha só. Hein? Vinheta maravilhosa para iniciar mais um Mercado da Bola. Mercado que continua muito, muito, muito chato. Mas, tudo bem. Eu não sei se vocês viram. Acho que hoje já saiu a confirmação de que o Shakhtar negou, mas o Alex Teixeira tava fazendo de tudo para ir pro Liverpool. Sim, por 124 milhões de reais. É, mas ele fez de tudo. Ele tinha falado, mandou mensagem, falou que queria. Deu a bunda. Pode falar. Que porra, cara. É? Fez de tudo. Caralho, ele... Tinha que ser gaúcho, né, mano? Tinha que ser. Esses caras aí, né, mano? Claro, né? Tem que manter a tradição. Né? Mas então, acabou que o Liverpool perdeu, porque o Shakhtar não liberou, né? Porque, sei lá, né? Pro Liverpool... Não liberou? Quanto tempo tem de contrato ainda, não diz? Aparentemente o Shakhtar negou a proposta do Liverpool. Não quiseram aceitar. Não sei quanto tempo mais fica isso aí. É, o Shakhtar é chato pra liberar também. Sim, não, mas... O Liverpool tá cheio dos brasileiros, né, mano? Vai tá. Virar o Shakhtar da Inglaterra. Tá, mas você sabe que esse pessoal é tudo nojento, né, mano? Você falava a mesma coisa do Douglas Costa. Sim, ele continua sendo nojento. Só que não, o Douglas Costa sempre foi craque sensacional, não, porque ele não sabe onde é que ele vê, né? Ele é um mentira, cara, você nunca gostou dele, cara. Sempre é racista. Ah, você gosta agora. Tá, tá, agora entendi. Cara, eu detesto o fato dele jogar bem, inclusive. Porque ele é da mulher que é nojenta. Hater. Eu detesto o fato de jogar bem, velho. Mas ele joga. Mas o fato do Liverpool agora ter muito brasileiro só significa uma coisa, cara. Se for pra Champions, toma 7 do Bayern. É verdade. É uma realidade, né? É, mas eu acho que nem pra Champions vai, viu? Não vai mesmo não, viu? Do jeito, olha, do jeito que vai, por exemplo, o time do West Ham, mas não vai mesmo. Putz, o Liverpool não vai conseguir. Até porque, né? É, mas depois a gente fala de futebol e a gente comenta um pouco disso. É, parece que o Victor Valdez foi emprestado, né? Tava azedando o banco. Acabou a carreira do cara, né, mano? Acabou. Tava azedando o banco lá, mas também o DG acata pra caralho, mano. Acho que nem no banco ele tava, viu, mano? Não, né? Mas ele tá velho, tem 30 e tantos anos, velho. Ele nunca foi grandes coisas, nunca né? Nunca foi. Ele ganhou muitos títulos, mas nunca foi grandes coisas. Eu nunca gostei. Né? O pessoal fala. Não, eu acho até muito engraçado essa carreira do Valdez, que ele resolveu sair do Barcelona no auge da carreira dele, cara. O único ano que ele catou alguma coisa foi quando ele resolveu sair. E agora tem um cara muito melhor. Não, mas ele não resolveu sair do Barcelona, tipo. Ele ficou um tempão sem clube, né? Não, pô, ele saiu do Barcelona pra jogar no Mônaco. Isso. Só que aí o cara do Mônaco quebrou porque se separou da mulher. Aí ele falou, porra, mano, não tem como contratar um goleiro caro como o Valdez. Fica isso. Aí sem emprego. Aí ele foi pro Manchester pra ficar lá mesmo. Azedou o banco. Azedou o banco mesmo. Azedou o banco, porque o DG é muito melhor, tá ligado? Então não tem como, até porque, cara, eu vi um dado que me deixou revoltado, mas depois eu falo desse dado. Quantas faces ele tinha? Nossa. É, vamos lá, o que mais a gente teve aí? O Ramires foi vendido pra China. Maior transação Ramires, que esse cara da China. O Ramires que é o Espírito Santo do futebol brasileiro, né? Ninguém comenta dele, mas ele tá lá pro Chelsea. Cara, eu não ligo pro Ramires nada, eu não acho ele uma grande coisa não. O Ramires nada mais é o Maxwell volante. Ele não é um jogador ruim e nem muito bom. É um jogador mediano que serve ali. Não, ele tem algumas qualidades, ele tem algumas qualidades específicas, tipo, ele chuta bem de fora. Mas é isso, tá ligado? Se limita a ser um jogador. Não, ele marca bem, é operário e tal. Não, assim, é um bom jogador. Tipo, você não reclama se ele tá no seu time, tá ligado? Não é um mau jogador. Uhum. Mas também. Mas, cara, por exemplo, o Renato Augusto é muito mais jogador que ele. Não foi a transação mais cara da China. Não foi. Mas o Ramires também não foi. Então faz diferença, né? Não, ele foi a transação mais cara da China de todos os tempos. Foi? Foi? Certeza, é isso? Sim. Foi, mas porra, tem uma diferença entre ser contratado do Corinthians e ser contratado do Chelsea. É, não, sim, claro. Mas eu me surpreendo ainda muito com a grana. Quem foi pra China também foi o Giovanni, velho. Como? Caralho, mas o Giovanni não tinha falado, ah, não, quero ficar no Santos. Foi pra China. Acabou, mano, o brasileiro. E o cara prometeu, disse, vai vir mais um brasileiro pro meu time. Foi. Prometeu mesmo. É, que foi. Será que. Por que eles não compram os caras que é argentino, por exemplo? Porque os argentinos não querem ir pra China, eles querem ir pra um time bom da Europa. Entendeu? É assim que funciona. Ah, mano, sei lá, velho. Deve ter um cara que quer dinheiro na Argentina, mano. Deve ter, mas os caras menor. Deve ter, cara, mas sei lá, tem time na Europa que gosta de argentino pra caralho, velho. Sim. Mas olha só, a gente teve uma contratação interessante que foi a do Bruno Henrique pelo Wolfsburg. Quem é Bruno Henrique, mano? Do Goiás. Ah, saiu no fim, então? Saiu pro Wolfsburg. Interessante, eu não sei o que... Pro Wolfsburg, que eu sei quem é. Ainda não sei quem é. É um moleque, ele é novo, tem 25 anos. Joga muito bem o Bruno Henrique. É uma das poucas coisas que salvou o Goiás. É atacante. Não, e o Eric. Tem os que é, tem esse vídeo. Eu prefiro o Bruno Henrique. O Eric é bem bom. Mas assim, eu fico surpreso. E o Giovanni é muito estranho, cara. Porque ele tava bem no Santos. Tava bem. Menos, né? Ele tava bem, mas no começo do ano passado. Sim, no começo do ano passado ele tava bem. Daí depois, tipo, que o Marquinhos Gabriel começou a jogar bem, o Gabigol começou a explodir depois que o Robinho saiu. Ele, sei lá, ficou meio de escanteio, né? O Lucas Lima também começou a jogar muito. Sim, mas meio o... Meio escanteio. Mas mesmo assim ele tinha essa oportunidade. Pô, o moleque tem 23 anos, velho. Porra. É que, cara, vai ganhar praticamente... Para de mandar a foto da Clotilde, mano. Puta que pariu, velho. Ele mandou foto da mesa da comida da Clotilde, mano. Você é louco, velho. Mas tem, cara, a gente tem que saber, velho. A gente vai ser amaldiçoado pela mulher já, a gente tem que saber pelo menos por ela. Meu Deus do céu. Aqui, ó, ele postou uma foto útil aqui, as compras de supermercado dela pra bruxaria. Tá bom, que coisa interessante, viu? Bem, eu queria saber, o Corinthians vai pra lugar nenhum mesmo, né? Não, vai pra assim, vai pra China, mano. Vai pra China, o Corinthians inteiro. Virar um clube chinês. Os jogadores que o Corinthians perdeu até agora. Cássio, vamos contar. Cássio não vai mais. Cássio ficou. Cássio quis ficar. Cássio falou tá. Não no final. Wagner Love, Ralf, Jadson, Renato Augusto e Gil. Caralho. Tem chance de perder o Elias ainda? Tem. Puta, é o time inteiro. E o Cássio quase tava dado certo que ia sair também. Mas, mas ele falou não pro Besiktas no final. Cara, será que não dá pra... Porra, mano, qual é o seu time que recebe aquela puta receita de TV? Cara, e não vai ficar com ninguém. Mas são TV puta dinheiro. Mano, nem o Pato tem que pagar a impressora, velho. Tem que pagar a impressora. O Pato foi emprestado. O Pato foi emprestado pro Chelsea porque eles não podem, porque senão eles vão perder muito dinheiro deixando o Pato, velho. Aí eles emprestaram ele pro Chelsea. É, o valor fixado é menor que eles compraram, mas como o real tá um lixo, hoje em dia o valor daí da compra seria maior do que o que eles pagaram. É, sai, ele vai ficar por quê? 800 mil, eu acho. É, então, tipo assim, o Pato... Mas o Pato, nem o Pato vai jogar, velho, que ia ser o craque do time do Corinthians. Não. Pelo menos tem filha da puta mais no meu time. Mas caraca, teve uma contratação bombástica aqui no Rio Grande do Sul, de encher aeroporto. O Inter contratou o Goteira da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Puta merda, mas o Ero Marques mandou esse tweet, né, mano? Eu fiquei muito triste com essa notícia, sabe por quê? Porque ele mudou o nome, né, mano? É, mudou, né? Ele saiu da Goteira. Família. Ele fugiu da família Chuva, velho. Fugiu da família Chuva. Eu fiquei muito triste, mano. Ele e o Toró. O Toró também ficou muito triste. Porque... E o Henrique Almeida ganhou de novo na justiça do Botafogo e o Inter já até acertou salário com ele. Sim, ganhou. O que assume o que o Carlos falou de que a torcida do Botafogo vai continuar odiando ele. E muito. Né? Mas é. No Atlético, né? O Jamerson tá. Dizem que tá acertado até. Comentaram hoje. Tá acertado por assim, 40 e tantos milhões, 50 e tantos milhões de reais pro Mônaco. Contrato de 5 ou 4 anos. Mônaco levou Prato Jamerson. Tá pra sair também. Mônaco levou Jamerson do Atlético Mineiro e levou também o Wagner Love, que foi o que fez a melhor escolha do time do Corinthians. Eu não acredito ainda nisso, mas tudo bem. Porque foi o único que teve uma boa. Não, eu duplo vou... de ataque com o Xarai. Aliás, é o Xarai não, o Xarai foi pra Roma. Né? O Xarai foi pra Roma, a Roma que perdeu o Jairzinho, né? Pra China também. Porque a Roma tá comprometida a ser um time merda. Porque eu prefiro o Jairzinho do que o Xarai, mano. Seriamente. Eu também acho que eu prefiro o Jairzinho do que o Xarai. Não é, cara? Eu tava falando isso com o Carlos, cara. Eu prefiro o Jairzinho do que o Xarai, velho. Mas é triste, cara, é triste. Ah, não teve também mais um que foi pro... Não foi o Ashley Cole que foi pro time do... Ah, foda-se, o Ashley Cole. Los Angeles? Cara, tem 100 anos de idade. Tem, foi pro time do Los Angeles Galaxy, ó. Ah, o Ashley Cole tem uma carreira foda, né, mano? Se você pensar, velho. Uma carreira foda. Ele ia ir pros Estados Unidos e ganhar o Green Card, tá ligado? Ele foi terminar a carreira, mesmo. Jogar com o amiguinho dele, tá ligado? O Gerrard tá lá, não tá? Não é o Joe Cole, o primo dele. Pô. Mano, eu fico pesquisando assim tudo que a gente fala aqui no Google. Fui pesquisar Wagner Love e vem aqui a notícia. Wagner Love mostra que a pontaria está afiada e marca 7 gols em 7 finalizações no treino do Mônaco. Puta é uma filha da puta mesmo, né, cara? É só sair do time que para de perder gol, né, cara? Que babaca, mano, cara. Mano, eu tô vendo o Wagner Love ser artilheiro do francês aí, ó. Não, pô, o Wagner Love, o Mônaco vai pra Champions vai, e o Wagner Love vai tirar o Arsenal nas oitavas. O Mônaco ir pra Champions nada. É bem possível. O Mônaco ir pra Champions é bem possível. Então, vamos ver, né? Vamos ver aí no que vai dar esse tipo de coisa. Mas tudo bem. O que eu tinha visto também... Quem a gente teve de interessante aí que também aconteceu no mercado da bola, que a gente ainda não falou que vocês gostariam de destacar? Porra, não sei, cara. Teve o duplo empréstimo do Palmeiras, não foi o Mocho e o Valdívia, que não pensava por anos. Teve o isso. Qual Valdívia? Qual Valdívia? Do Palmeiras, caralho. Pô, mas aquele Valdívia ainda tá no Palmeiras? Ele é, acho que ele ainda é do Palmeiras, ele é do Palmeiras. Ah, ele tá por empréstimo? É, aí ele tá por empréstimo, se não me engano é isso. Caralho, mano, não sabia disso, eu pensei que ele já era de outro... Não, eu outro acho clube. Que... É, então, eu tava falando isso porque, se eu não me engano, eu vi essa notícia, eu também tava achando isso. Aí eu vi, aí aparentemente é isso, ele ainda é do Palmeiras, aparentemente. Então... Só que... É, ele tá emprestado mesmo, e o Mocho também. Porra, que triste, mano. Acho que acabou o ciclo do Valdívia no futebol brasileiro. Ah, fica muito triste. Ah, no futebol brasileiro sim, porque lá nas Arábias da Vida tá fazendo sucesso. Ah, mano. Ele era divertido, mano. Na moral, era divertido. Craque do time do Palmeiras, mano. O melhor chinelinho do Brasil. Um dos poucos que nunca se lesionou na carreira. Exato. Não, ele não se lesionava. Era chinês. Sim, tudo fakezão. Mano, ele nunca se lesionou. Porque ele fica 2 anos parado no Palmeiras. Seleção chilena. Camisa 10, metendo golaço à torta direito. Porra, mano. Não, mas eu achei muito engraçado na época da Copa. Ele machucado, bom tempão no Palmeiras. Aí na época da Copa se recuperou pra depois voltar machucado pro Palmeiras. É. Não, ele se machucou, daí começou a Copa, tava bem. Mano, a Copa não. Machucou de novo. Fez gol na Espanha, mano. Mano. Não foi? Não, ele jogou bem na Copa. O que ele jogou bem, velho. Mas é, aí ele volta pro Palmeiras, ele tem até aquela entrevista dele. Quanto tempo você acha que você vai se recuperar ainda? 7 meses ainda. Só 7 meses, pouca coisa. Ele vira e fala, ele tá benzão depois do jogo. 7 meses ainda. Aí foi pra Arábia e nunca mais machucou de novo. Mas que Arábia, o ritmo da Arábia é a mesma coisa que tá machucada, né, mano? Né? É a mesma coisa. Aí fica nisso, né? É, que teve? Ah, eu vi algumas coisas de interesse. Parece que o Tottenham queria contratar o Morato. É. Que é interessante. Não, acho que seja uma boa pro Tottenham. Não, pro Tottenham não, porque o Tottenham tem atacante, né? É, então, exatamente por isso. Porque ele tem bons jogadores pra posição, entendeu? Sim. E pro Morata também, sair da Juventus. Sei lá. É, porra, agora ele tava jogando de titular. Vocês viram? Depois a gente pode falar disso. Do jogo da Copa da Itália. Juventus Inter? É, nossa. Puta, foi um estupro aquilo ali, mano. Foi Juventus e Roma? Foi. Não, o Juventus e Roma foi no campeonato italiano que eles bateram a Roma. E agora eles bateram a Inter. Ah, tá. Na Copa da Itália. Porque ah, a Juventus... Copa da Itália. É, porque a Juventus tá o quê? Agora são... Se você contar a Copa da Itália também, são 13 vitórias seguidas. Uma coisa assim. É, mas o Napoli segue lá em cima. Segue lá em cima. E o time da Juventus tá ligando muito. O time da Juventus... Não, né? Cara, é só esperar o Napoli perder o jogo que eles passam, mano. Cara, não, ele não vai passar. Tem graça, mano. O Napoli tá bem certo, mas o time da Juventus é muito melhor. O Napoli sabe. A notícia é que eles estão arrecadando mesmo que Real Madrid e Barcelona. O quê? Quem? De cota de TV, a Juventus. Tá sim. Isso tá. É, mas também é por prêmio. A Juventus ganhou os prêmios. E sobre futebol italiano aí, de contratação, que eu tinha esquecido. O Grêmio tá de olho no... O Rodrigues Martínez é um venezuelano que joga no Torino, um atacante. Puta, venezuelano, o cara deve correr. É, cara. Ele começou no Caracas, foi pro Young Boys, foi bem lá e foi pro Torino. Caraca. É, caraca. Sobre ainda o sul aqui, o Inter jogou com Curitiba hoje, né? Vocês viram o quebra-pau que deu na boate lá? Kleber batendo no segurança. Kleber gladiador. Caralho, mas o Kleber gladiador faz isso também, eu achei que ele tivesse lutando no UFC já. É, mano. Não é? O cara é o Kleber Gladiador, mano. Não. Ele tem que honrar o nome dele. Mas ele pelo menos sai na porrada uma vez por ano. Mas eu vou falar, o Crive. Não foi saideira, foi o time inteiro. Foi 15 jogadores pro bate, só mostra que o grupo tá unido, uhum. Né? Eu sempre escuto a trilha sonora do filme dele, velho. Acho mal maneira. Acho mal legal. É. Cara, então é basicamente isso que teve, né? Ah, e Robinho no Santos. Ah, é. Não, porque o Robinho. O Corinthians descartou o André, falaram hoje, né? É. O André que já foi de Santos. É. É. Atlético. O André tá. Não, o André é uma boa contratação, tá ligado? É. Não, o Inter foi tentar contratar agora de novo e a notícia foi a mesma que os dirigentes do Grêmio, que eu até falei pra vocês aqui, né? No meio do campeonato, disse que ele tava palavrado com o Corinthians. Só que agora, semana passada, o presidente do Inter disse não, ele já tá com pré-contrato com o Corinthians. E agora o Corinthians disse que desistiu. Deve ter sido aquela recuada estratégica, sabe? Porque sim. O Atlético não quer liberar. deve ser uma coisa assim. Mas o André tá bem, é uma boa contratação. É uma boa. É, fez uma ótima temporada passada pelo Sport. E é um jogador interessante de ter, cara. Ele é rápido, ele é muito... novo ainda também. É novo ainda. É um jogador rápido, é interessante, tem habilidade, tá ligado? Não é. Porra, faz bem pra maioria dos times, tá ligado? Acho muito interessante, tá ligado? Então acho que é mais ou menos isso, né? Não tem mais nada praticamente. O mercado da bola tá uma coisa. Tá fraco. Na China tá bom, mas aqui tá fraco. Então, pra China deve estar uma loucura. Imagina uma prorrogação da China, cara. Os caras devem estar caralho. O bloco deles de Enclay na Feira da Fruta deve ter, sei lá, mano, uns 2 horas de duração, mano. Não, cara, Enclay na Feira do Pastel. Entrei na Feira do Pastel. De flango? É flango, flango. Tô achando ainda que o Lucha não vai subir aquele time da segunda divisão pra primeira. O time é da segunda divisão? É, o time do Lucha é da segunda divisão. E do Jadson, e do Giovanni. Caralho, os caras não vão nem na primeira divisão da China, cara. É muito bosta, né, mano? É o fim do mundo. Cara, tá ligado que os clubes estão tudo adotando essa nova tecnologia aí, né? De scout super avançado e tal. E daí eles tavam, um cara que tava comentando que todos os treinadores aderiram isso no futebol brasileiro, assim, 80% dos times grandes aderiram. E dos técnicos, o único que não aceita de jeito nenhum é o Luxemburgo. Daí um dos motivos que ele tá sempre se fudendo, é cabeça dura, preso no Mas passado. Porra, essas técnicas de scout aí não estão funcionando muito não, bem eu não, cara. Tô dizendo que, tipo, isso na Europa todo mundo usa, tá ligado? Aqui no Brasil, não que isso melhore, tá? Mas eu quero dizer que o Luxemburgo é um cara preso nas ideias do passado. Ah, cara, mas eu vou falar... É decadência, cara. Eu sei que essas técnicas de scout estão aí, mas o que eu vejo os times fazendo, velho... Eu não entendo, tá ligado? É que isso é novo, até na Europa, não tem nem 10 anos isso aí. Cara, mas eu tipo assim, eu não entendo as contratações. Mas isso, né? Cara, combina com tudo que é esporte, o beisebol, por exemplo, futebol americano, basquete, isso tem ajuda. No começo era meio lento, assim, mas depois começou a fazer uma baita diferença. Então tem que ver os próximos anos aí se vai fazer essa diferença mesmo. Eu acho que assim, eu tive essa discussão várias vezes com o Crive. Mas depois de ter visto uma estatística recente quanto ao futebol, eu realmente defini pra minha vida que estatística e futebol não funcionam juntos. Eu acho que funciona. Cara, não funciona. A gente vai falar de futebol mundial, até porque eu já não acabou. Não sei se funciona mas eu acho muito chato. É que funciona e é muito relativo, sabe? Não que necessariamente dá pra resolver todos os problemas, mas tu consegue entender melhor o jogo, o jogador... Consegue melhorar as características dele. Por exemplo, o Bobô aqui no Grêmio. As estatísticas dele são muito boas. Ele chuta muito a gol. E 60% do chute dele é gol, sabe? Daí a gente pega pra comparar. Eu não lembro quem que falou aqui, mas era com o Kleber ou com o Barcos. Era assim, era a mesma quantidade de chute, mas 20% em direção ao gol, sabe? Cara, eu vou, depois da comparação com o Bobô, eu vou passar pro... Não, mas o Bobô é reserva, só tô dando um exemplo, assim, por cima. Sim, eu vou passar pra pro próximo bloco. Pra certo tipo de aplicação, não significa que vai resolver os problemas. Sim, vamos falar de futebol agora, eu vou dar uma outra estatística que vai mudar totalmente a opinião de todo mundo. Então, vamos pro próximo bloco. Olha só, que música da hora, eu adoro essa música. Essa é boa. Vamos falar então aqui, já vou começar falando de futebol mundial, tá? E eu vou falar da Premier League, eu vou dar uma estatística, já que a gente tava falando disso rapidinho. O Manchester tem a melhor defesa da Inglaterra. Qual, o City ou o United? O United. Ah, sério? É, lide com essa estatística. Caralho. Mentira, tudo mentira. Então o Van Gaal é muito ruim mesmo, porque não... Lide com a estatística de que o Manchester tem a melhor defesa da Inglaterra. E olha que com defesa ajeitada, geralmente, né? Os times estão lá em cima nas tabelas. Lida com. Não. É muito mais fácil tu fazer não tomar gol e fazer um pra ganhar do que tomar 3 e fazer 4 pra ganhar. Né? Não. Ô, Krav, o que você acha da defesa do Manchester? Um lixo. Ô, Eero Marques, o que você acha da defesa do Manchester? Tão um lixo que essa sua estatística tá errada. Então, cara, mas é tão ruim que diz que é melhor. Eu até entendo essa estatística, mano. Eu até entendo. Chama de Gea. Tipo assim, Exato. Não, primeiro. Vou te falar, cara, chama... tá errado, tá aqui na tabela. O Tottenham sofreu 19 e o Manchester sofreu 21. Não, não, essa estatística não é só gol, Zero Marques. É estatística de porcentagem de chutes tomados, chutes recebidos. Mano, eu quero saber de resultado, não de porcentagem. Então, Zero Marques. Zero Marques. 21 gols é pior que 19. Ero Marques, mas é isso que eu tô querendo dizer, tá ligado? No número ali, tipo assim, o Manchester é o time que toma menos chutes no gol, é o time que tem a menor porcentagem por chutes no gols recebidos, é o time que fica menos tempo com a bola, o adversário com a bola na defesa. Em todas as estatísticas em que o Manchester tem uma defesa, puta, absurda, tá ligado? A realidade então, que a gente vê... Logicamente não é atrás, é na frente, do meio pra frente. A realidade é que quando a gente vê o jogo, essa defesa é ruim... Mas é ruim, tá ligado? Porque foi esse cara que eu falei que veio aqui falar sobre estatística, ele disse que foi comprovado cientificamente que a gente vê apenas 30% do jogo com capacidade de cérebro, sei lá o quê. Ah, claro que... E os números são aí pra comprovar? Estão aí pra comprovar o Manchester em quinto merda, lugar, tomando pau do Norwich. Exatamente. Ah, não vem com essa não, mano. A defesa do Tottenham pode... Cara, pode ser do jeito que for. Ela tomou 19 gols, é melhor do que a do Manchester. Não, eu digo outra estatística. O Manchester não, tá lá não tô falando só em questão de gols. Se fosse questão de gols, o Tottenham é melhor. Tá dizendo outros aspectos também. Não, mano, as outros aspectos do... Mas tem que ver. Não, mas os outros aspectos do Tottenham podem ser qualquer coisa, mano. Que pena. Mas, porra... Tomou menos gol, caralho. O que eu sei é que números não entendem de futebol. Entendeu? Porque, olha, o seguinte é a questão. A defesa esse do... Esse tipo de número... Cara, a defesa do Manchester, nos números, ela é excelente. Sabe o que eu vejo? Quinto lugar, tomando pau toda hora de time pequeno, porque não consegue defender nem em velocidade. Velocidade é puta. Defesa péssima. É desarmada, não sabe marcar bola aérea. E foi na Champions League, fez papelão, tomou cacete, tá ligado? Então, o que eu vejo é isso, a defesa do Manchester. Então, você pode me botar na minha frente quantos números forem, tá ligado? Porque, em teoria, a defesa do Leicester é uma das piores. É o time que não perdeu. Ele perdeu dois jogos, né? O time que perdeu dois jogos no campeonato inglês inteiro, entendeu? Puta, que defesa péssima do Leicester, né? Então, tipo assim... Isso... Ninguém disse que é ruim e não sei nem com quem... Não, mas os números dizem que é ruim, é isso que ele tá querendo dizer. Os números dizem, é o que os números dizem. Você pode bota lá, ETC, Barclays Statistics League, todos esses números oficiais da Barclays. A Barclays libera essas estatísticas, tá ligado? É de porcentagem de possessão de bola no campo, tá ligado? Tipo assim... Mas, cara, essa é a tua opinião, tu acha a defesa deles ruim? Não, tipo, não. Só porque tu acha que tem outros melhores não significa que a deles é uma merda, tá ligado? Significa assim. A do Manchester é uma merda. Significa assim, cara. Os caras não conseguem se defender literalmente, cara. Pega um Swansea que tá disputando aí pra não cair, tá ligado? E toma um gol bombíssimo, assim, porque não consegue defender em velocidade, velho. Então cadê isso nas estatísticas, hein? Por isso que eu não tô entendendo essa tua porque estatística. Porque isso é um lance, tirou, cara. Não sei da onde. O futebol não é o... Cara, queira ou não, tipo, cara, depois de ver isso aí, minha cabeça tá mudada muito, muito... fortemente, cara. Porque você pode falar, botar nos números a estatística fundamental, tá ligado? Tipo assim, olha essa estatística. Essa estatística compreende jogos contra 20 times diferentes, tá ligado? Só que aí, quando esse time joga, ele tem a melhor defesa. Só que justo quando ele joga jogos em que ele precisa fazer determinadas coisas, ele não consegue fazer essas determinadas coisas, tá ligado? Que são o que fazem que ele ganhe. Ele não consegue ganhar por causa disso. São falhas fundamentais. Se eu vou fazer com que ele jogue contra o Bayern de Munique e tome 8 gols, entendeu? Então, assim, os números no final, eles dizem muita coisa. Que pode ser completamente quebrada por um escanteio cobrado certo, tá ligado? Sim, mas é um lance. E um lance perto de vários outros de um não, jogo. Não, cara, os caras tomam gol de velocidade todo jogo, e, tipo, mano. Os números não são absolutos, cara. É só um meio de ajuda, um plus, tá ligado? Cara, mas no Manchester não ajudou porque é tão neurótico. Tu não precisa nada definitivo, tá ligado? Tu pode não gostar, mas não necessariamente significa que seja um lixo inútil completo, porque isso não é. Eu não tô dizendo que eu amo de paixão, vou confiar cegamente em números. Números não mentem, eu acho, mas... Então, tu tipo não precisa assim, levar ele totalmente ao pé da letra. Cara, você pode usar eles pra te ajudar em certos aspectos ou não. Não significa que seja inútil e ruim. Se fosse tão bosta, não teria todo mundo usando essa porra. Cara, é só que assim, tá todo mundo usando essa porra e muita gente falhando constantemente. Mas estavam antes também, cara. Eu tô achando que só porque pegando os números não. Tá todo mundo bem agora. Não é assim, cara. Porque você pode pegar os números e falar, ah, tá todo mundo usando essa porra. Beleza, tá todo mundo escutando Justin Bieber. Tá funcionando muito bem, tá ligado? Não, cara, antes já tinha esses erros, eles botaram números pra caralho, ver. Caralho, chegou o Justin Bieber e acabou a discussão. Exato. Não, cala a boca. Chegou o Justin Bieber e acabou a discussão. Exato. Chegou o Justin Bieber. Cara, chegou o Justin Bieber já. Cara, porque a realidade é o seguinte. Eu só queria falar e constatar aqui. Eu queria perguntar de novo, Craig, o que você acha da defesa do Manchester mesmo? Ruim. Tá bom, obrigado. Eu entendo o porquê desses números, sabe? Porque o Manchester trava muito meio de campo, não é, é o time que prende a bola e não é criativo, não toma muitos gols mesmo. Mas sempre que a defesa é acionada, ela costuma falhar, mano. Principalmente em lance de velocidade. Principalmente em marca só homem-homem, tá ligado? Mas eu entendo esses números. Eu entendo os números também, eu entendo. Outro não, número. Não entendo. Outro número fundamental. Não quer entender. Não, eu entendo os números. Por que, que os números são assim? Você tá tão neurótico isso. Eu entendo o que eu tô dizendo. Eu não tô negando os números em si. O que eu tô negando é que esses números provam que a defesa do Manchester é ou não boa, entendeu? Porque os números, eu entendo porque os números, são esses. Segundo, tu falou, dizem que são boas. Eu entendo a razão. A opinião, a do Hélio e do Fábio, do Crave, é uma merda. Eu entendo, então, é exatamente essa questão. Eu entendo a razão de como esses números surgem. Porque eu entendo de futebol, eu assisto o jogo, eu sei de onde vêm esses números. Entendeu? Mas não. O que eu digo é. É a tua opinião, não. Não é absoluto. O que eu digo. Caralho, deixa eu falar. Para com essa porra, mano. Eu só queria terminar o argumento. Esse papo aí das defesas do Manchester. Cara, eu só queria ter terminado o argumento que eu dizia. O que eu digo é. O número pode chegar nesse ponto, mano. O número não prova a qualidade da defesa do Manchester, tá ligado? Porque, mano, é só assistir o jogo, tá ligado? Simples. Assiste o jogo. Sabe, vai assistir o jogo e ver isso aí. Você vai ver o Manchester tomando 1-0 do Southampton, tá ligado? Isso que você vai ver. Foi o último jogo. Cara. Né? Quem foi o melhor jogador da partida? Deixa aí. Né? Porque é isso que aconteceu, né? Mas é o Crave. Vê. Falar aí da Premier League. O Arsenal pede, né, mano? Roubado. Foi ridículo mesmo. Cara, o Arsenal aliás, o Chelsea tá sendo bastante favorecido nas últimas rodadas, né? Tá pra caralho. Diego Costa lá. Não, mas tá bastante. Eu não digo nem por esse jogo aí contra o Arsenal, eu digo pelo jogo contra o Everton. Nossa. Porra, cara, o jogo tava 2-0 pro Everton, o Chelsea foi lá e fez 2-2, daí com 89 minutos do segundo tempo o Everton fez 3-2, o juiz deu 7 minutos de acréscimos. Quando tinha passado 7 minutos de acréscimo, a bola tava no meio do campo, ele não apitou. A bola tava no meio do campo, o cara não apitou. Ele esperou o Arsenal sair, cruzar uma bola pro Terry fazer um gol impedido e o jogo. E ele acabar com o jogo empatado. Foi, mano, foi. O Everton foi, cara, foi um roubo assim, cara, sem precedentes, velho. Foi descaradíssimo o roubo pra cima do Chelsea. Mas foi fora do acréscimo, porque eu não lembro se foi então o gol do Everton ou o Pedro. Não, foi com 8 minutos. É, porque eu vi que era 94 minutos, deve ter sido do Everton. Foi, e... Não, 94 foi do Everton, sim. Ah, tá, então foi fora. Nossa. Sim, mas, porra, eles estão com jogos discutíveis aí. Você pode ver que todos os jogos estão sendo... Vocês acharam que foi pênalti? Vocês acharam que foi pra expulsão do Mersacre? Putz, cara. Eu não sei, cara. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu posso ficar revendo o lance de novo. Deixa eu colocar o lance pra rever de novo. Porque, cara, sabe o que é foda, mano? Foda é a hora que aconteceu, tá ligado? É foda quando você perde jogador com 15 minutos de jogo. Exato. E daí acaba com o seu jogo, tá ligado? Foi. É isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu mesmo. Só que mesmo assim, cara, foi, assim, eu achei risível, porque o Chelsea tava batendo também, mano. O Chelsea também tava batendo, como eles sempre fazem, né? Como sempre, né? Como sempre, como de costume, tá ligado? Mesmo assim, o que, assim... Eu assim, o problema é que puta, pro Arsenal agora não foi legal esse jogo, tá ligado? Tipo, perder justo agora. Porque agora vem uma sequência que é decisiva pro campeonato inglês, tá ligado? E eles precisavam se manter aí, ali, inteiras na disputa. Não, e é perder pra um time que é rival, né? Não, é perder pra um time que não é rival, um time que é ridículo, né? E assim, não perderia se não fosse... Quase certeza. Porque é que sim, porque um time grande tem troca de ponto, mas é que tinha que levar em conta que o Chelsea tá lá embaixo, né? Tinha que ter ganhado esse jogo. Não, o Chelsea é um time pior que o do Arsenal, cara. Em campo, jogando mesmo, é um time pior. Não tecnicamente, os jogadores são melhores, o elenco é melhor. Mas jogando é um time pior que o do Arsenal. E o Arsenal perde de 1-0 e perde assim, naquelas. Com um a menos ainda dava, tá ligado? Até dava, tá ligado? Mas, então, mas esse é um problema do time, um dos problemas do time do Wenger, que todo ano a galera fala, joga como nunca, perde como sempre, né? Sim, então, é. Tipo assim, o Arsenal fez uma sequência foda, fez jogos muito bons, tava liderando o campeonato, e daí quando chegou a hora, uma hora importante, ele perdeu. É claro que, porra, falta muitas rodadas ainda, mas, porra, é uma coisa que, sabe, por mais que esse ano eu esteja empolgado, assim, e muita gente, por mais que seja o Arsenal, ainda querendo a possibilidade de título, porra, é de se pensar que talvez vai acontecer o que aconteceu com todos os outros anos de novo, né? É, e é aquilo que eu falei também, né, Craig? Esse ano tá disputando com um time que, ao contrário do Arsenal, do City, é um time que se mostra confiável, né? É, e eles estão empolgados, cara. Eles não vão desanimar até o fim, né? Cara, mas assim... Vão jogar toda a partida 110%. Você vê o último jogo dos caras, é isso que eu falo, cara. Eles estupraram o Stoke City. E o Stoke City é um time bom. O Stoke City tá muito bem esse ano, tá ligado? Tipo assim, tá disputando lá a sexta, a sétima posição, né? E, porra... Porra, foi um estupro mesmo, cara. Foi literalmente um estupro, cara. Mano, o último gol teve direito a elástico rolinho do Marres, cara. Foi, cara. Teve mesmo. Foi absurdo. Coletou no meio das pernas do cara. Porra, mano, teve gol do Drinkwater, velho. O gol do Drinkwater é uma maravilha. E logo depois disso, ele pegou sua garrafinha e bebeu água. Cara, ele é realmente bom, o Drinkwater. Ele é bom mesmo. É... Mas eu ainda... Cara, eu fico surpreso com o futebol do Kanté. Eu gosto muito do Kanté. Eu gosto pra caramba desse futebol desse cara aqui. É, cara, é isso. Esse time do Leicester aí é um time que... Ele se mostra extremamente confiável, cara. Porque quando eles precisam ganhar, eles ganham. Tá ligado? O Arsenal, quando precisa ganhar... E esse ano não tá sendo, tipo... Não tô jogando bem. Tá dando merda. Literalmente, é estranho, cara. É muito estranho, né, velho? Toma gol do Alan no último minuto. Puta, tá dando umas merda. Cara, aquele jogo com o Liverpool. Aquele jogo com o Liverpool, cara. Tava na mão, velho. Tava na mão do Arsenal. Puta, mano. Puta merda, Arsenal. Porra, tinha que aproveitar o Ozil fazendo uma temporada foda, né, mano? Puta, velho. E eles estão jogando todas as fichas no campeonato inglês, tá ligado? Porra, pode ter chance de dar merda, sabe? Não, foda. Pode falar. Mas ainda, sabe, tá muito longe do fim do campeonato, sabe? É, tempo do tem confronto tempo. Direto contra o Leicester e tal, mas não é uma vitória, não, quer dizer, não é uma derrota bem abalante, sei lá se existe essa palavra. Sim, derrota bem ruim. Cara, eu tô vendo, esse campeonato inglês pelo menos ele vai ser emocionante, tá ligado? É, e eu tô vendo ele chegar no... Ele já é emocionante. Ele já é emocionante. Aliás, se você assistir todos os jogos do Liverpool, eles são emocionantes. Cara, o Liverpool, com o Klopp, ele é um time... Vamos falar sério, o Liverpool tá um time merda, a gente já falou isso aqui no prorrogação. Então, cara, mas eu acho o seguinte, todo mundo assiste jogos do Liverpool e ficam super empolgados, porque caralho, os caras ganharam no último minuto, os caras empataram no último minuto, mas todo mundo tá se esquecendo que eles estão tomando 4 gols do Norwich City. Sim, que eles estão perdendo pro Stoke City em casa. Sim, todo mundo tá se esquecendo disso. É tomando 3, 4 gols, assim. E gol. Eles tomaram 3-0 do Watford. Cara, mas todo assim. Todo mundo tá se esquecendo disso. E são sempre coisas vergonhosas, assim, pô. Olha, agora teve o jogo que eles passaram da Copa da Liga, né? Inglesa. E, cara, olha a atuação do Sakho, velho. Que é aquilo? Que é aquilo, velho? Aquele cara não serve pro futebol, velho. Não serve, velho. Assim, o Liverpool tem a melhor ala do mundo, claro. O Klein e o Moreno são os melhores laterais de todos os tempos, né? Tem o melhor volante do mundo, o Lucas, que veio do Grêmio. Caralho. Puta que pariu. Ele é ok, cara. É o maior Ele é o Ramires branco. Cara, ele tá resolvendo muito. Quando ele não tava jogando de titular, o Liverpool tava pior. Tava pior mesmo. Tem um cara que tá jogando muita bola, que é o Firmino. Tá jogando pra caralho. O Firmino tá carregando. Ele não tá jogando muito, ele tá carregando. Isso. E tem uns caras que são jogadores ok, sabe? Milner. Ok. É, o Milner é ok. O Henry Kahn é ok. É até bom, sabe? Sim. Um pouco acima da média. E mas aí? Não é também, nossa, que jogador. É, mas é isso, tipo. É o trabalho do Klopp, né, cara? Ano que vem vai. O Klopp, ele é da hora. O Klopp tá se mostrando cada dia mais um técnico muito mais de euforia do que um treinador tático, na minha opinião. Ele tá muito no abafa e muito menos no, sabe, no tático mesmo. Na tática. Acho que ele tem que dar tempo pra ele. Eu acho que se você. Ele já tem 3 meses de Liverpool e o Liverpool não consegue jogar um jogo em que ele crie jogadas. O Liverpool não cria jogadas. E não consegue ter uma consistência defensiva, cara. Pode ver, cara. É só chute de longe, é só bola na área, é só no abafo. Não, cara. É rebate que cai no Firmino. 2014. Mas, igual tudo que ele fazia nos mata-mata da Libertadores, da Champions, dá pra ver que tinha padrão de jogo, tinha jogado ensaiado. Só, mesmo jogando fora de casa, não tô dizendo nem com o abafo lá da muralha amarela, né? Eu acho que tem que dar tempo. Não. Eu acho que vale a pena dar tempo. Não tô dizendo no Borussia. Tô dizendo que tem capacidade pra fazer isso no Liverpool. Só que precisa de jogador também, né? Mas o Borussia era um time pronto, cara. Não tinha como errar naquilo ali também. Ele tava também há 7 anos lá, né? Ele também tinha jogadores que favoreciam esse jogo, né? Tinha um meio de campo de criação, coisa que ele não tem. Tem pontas realmente habilidosos, coisa que o Liverpool não tem. Sim. Por favor, Jordan Ibe. Por favor, Ibe. Compare Ibe com o Mkhitaryan, né, mano? Ainda acho que tá precisando mais de um pessoal lá atrás. Tá precisando de um pessoal em todo quanto é lugar. Tá precisando de um pessoal em todo quanto é lugar. Todas as áreas do campo tem alguma necessidade do time do Liverpool. E banco não existe. Ponto. Tá ligado? É uma coisa triste, assim. O BTQ se mostrou um atacante extremamente limitado, né? Que não... É um atacante porrada, né? Ele chega e dá um chutão no gol. Se você comparar com o cara que agora fez o jogo lá da Copa da Itália, lá, o Morata, 1000 vezes Morata. 1000 vezes, facilmente, tá ligado? Muito, muito, muito mais recurso que o BTQ. Você viu nesse último jogo da Copa? Cara, ele deu... Foi um pivôzão ali... Porra, cara. Atacantão mesmo, e ele tem passe, sabe? Tem mais físico também, ele. Cara, dribla bem, dribla melhor. Bem. É consistente. É o que a gente fala. O Morata, ele não tem temporadas como a do Giroud, por exemplo, que ele tá tendo agora, né? De fazer uma caralhada de gols, né? Mas ele sempre tá ali, fazendo gols constantemente. Não vai ter temporadas absurdas, mas também não vai apagar, né? Esse mostrou. É isso, né? É um jogador que vale mais. O BTQ não é. Né? Não é o Lukaku. O BTQ não é o Lukaku, né? Não vai, né? Mas tudo bem, sabe? Eu acho que assim. Eu espero que. Eu esperava que agora o Klopp já tivesse preparando contratações, mudanças, sabe? Pegar uns alemães bons, sabe? Sei lá. Tira o Johnson do Mönchengladbach, sabe? Sabe, uma coisa assim, velho. Ele deve estar querendo, tá ligado? Tira o Rodrigues do Wolfsburg, sabe? Pô, tira o Vieirinha do Wolfsburg. Vieirinha joga muito, mano. Vieirinha joga muito. É, cara, tem vários caras, né, que você podia tirar e colocar, né? Que pô, faria uma puta diferença. Mas, sei lá, né, mano? Eu tava esperando o Klopp trazer os alemão lá da Liga Alemã, que ia mudar e tal. Mas uma coisa que eu ia comentar do Klopp, cara, eu tava vendo o jogo pela transmissão britânica do Betting, né, que é onde eu assisto, né, os jogos. E tava vendo que os caras comentando, e eles comentaram uma coisa, né, a tradução minha aqui, né, que é assim, um técnico alemão para um jogador que veio da liga alemã. Parece que foi isso que fez o Firmino melhorar tanto. Eu não acho que isso tenha tanta influência, isso foi o comentário dos caras, tá? É, mas talvez tenha ajudado, né? É, talvez tenha ajudado. Talvez tenha ajudado. Eu só queria colocar esse comentário aqui porque eu achei interessante, tá ligado? Tipo, faz algum sentido, mas não dá pra ter uma prova de... É algo definitivo, é meio relativo, mas deve ter ajudado, sim. E jogando de centroavante, né? Centroavante. É centroavante que tá fazendo o meio tudo, né? É porque todo jogo o Klopp, o Liverpool toma gol bobo e o Klopp é obrigado a colocar o Benteke pra ganhar na bafa. É, e aí ele acaba saindo. Mas assim, mas o Firmino tá jogando muito, em todos os aspectos, pro time do Liverpool. Se não é o Firmino, o Liverpool não estaria em lugar nenhum agora. É surpreendente, realmente. No começo da temporada, começou mal, né? Temporada, mas agora tá... Engraçado, né? Como o Brendan Rodgers, como o Brendan Rodgers, o Coutinho era melhor e o Firmino era uma bosta, e com o Klopp o Coutinho é, piorou muito e o Firmino melhorou muito, né? Engraçado. Mas o Coutinho, é que agora também o Coutinho tá fora, né? Mas ele não tava jogando bem com o Klopp. Não tava. Mas o Firmino, ele melhorou absurdamente, né? Eu acho que é muito do método de jogo. Tem jogadores... Realmente tem isso. Tem jogador que rende muito mais com determinado técnico que rende com outro, né, cara? Sim, sim, de fato. Isso é normal no futebol, né? E vai acontecer sempre. Tem muito cara que é assim, né? Mas é basicamente isso. É, eu só queria falar que eu... Já que a gente falou de estatística, tem uma estatística que o Payet... Tem números de melhor meia do mundo. Uma coisa assim. Cara, mas o que esse cara tá fazendo? Ele tá jogando pra caralho. Não, concordo. O que esse cara tá fazendo, mano, é uma parada sem noção. Esse cara, mano, tá carregando o West Ham nas costas. O cara joga demais. O cara mete bola. O cara bate falta. O cara faz gol. É o cara rápido, dá tem cruzamento, físico. O cara faz tudo, mano. Faz tudo, velho. Sim. Não, e ele raramente erra, cara. Ele raramente erra. Ele joga demais, cara. Joga demais, cara. Porra. Ele manda naquele time e se o West Ham tá naquela posição, deve a ele, cara. Sim, concordo. E ele não é novo, pai. Ele tem uns 28 anos, cara. Tem. É, pô, é engraçado, né? Esse cara, tipo, apareceu agora, né, mano? Ele fez parte de uma campanha boa do Olympique de Marseille? Fez. Mas assim, cara, ele nunca apareceu assim, né? Tanto é que ele nunca foi chamado pra seleção francesa. Sim. Assim, a seleção francesa é muito bem servida, concorda, né? Mas no momento atual ele seria jogador de seleção francesa. Sim, no momento atual seria titular. E não impediria nada no esquema da França. Ele joga facilmente com Pogba, joga facilmente com Fakir, sabe? É, tanto que você vê no time do West Ham ele jogando, o time cheio, assim, é. Você vê a diferença que esse cara faz, velho. É, o que me surpreende realmente é que tem jogador que demora um pouco mais pra realmente chegar no ápice, mas eu não acho que é isso, porque eu fui ver. Agora que ele tá jogando muito, saíram vários vídeos, várias matérias sobre ele de novo, né? E eu vi muitos vídeos, assim, muitos jogos deles antigos e, cara. Ele era muito bom já lá, sabe? Sei lá. Parece que só no hype de outros jogadores ele acabou não tendo atenção, sabe? Ficou meio apagado esses tempos aí. Agora no West Ham tá vingando, né, mano? Sim. E, cara, os números dele são absurdos. O que ele faz em campo é... Tá sendo realmente absurdo, né, cara? Disputa aí de melhor jogador da Premier League, né, cara? Com certeza, junto com o Ozil aí, ele... Eu acho que a disputa ficaria o quê? Mahrez, talvez? Mahrez, Vardy, Ozil, Payet. São esses caras, hein? O Dele Alli. Dele Alli tá jogando muito também. Caralho, você viu o gol do Dele Alli, mano? Vi, puta, golaço. Que pariu. Golaço. Ele mete vários golaços. Não foi no jogo do Tottenham que ele domina no peito e dá de voleio? Ele faz vários golaços. Ele fez golaço na seleção também, mano. Que cara joga demais, mano. E você viu que fizeram várias propostas pra eles. E aí ele falou, não, quero continuar no Tottenham, renovou com o Tottenham. Foi mó da hora. Ele falou, não quero sair do Tottenham, quero continuar aqui. Achei maneiro pra caralho, velho. Porra dele ali. Tava andando bem, cara. É uma bonita atitude dele ali. Sim, concordo. Concordo. Acho é que no Tottenham ele não tem que jogar no sábado. Cara, o Tottenham é triste, cara. Eu fico triste pelo Tottenham. Só fico muito triste por ele. Porque... Eu tô vendo o Tottenham vai passar o Manchester City. Não duvido, não. O último jogo contra o Crystal Palace foi bom, hein? Ah, mas o Manchester City, pô, tem obrigação de ganhar desses times, né? Tem. Mas você, porra, mas você viu o jogo do City com o West Ham, cara? É, o City sofreu, fez gol no finalzinho, né? Não, foi... Eu achei que eles iam perder. Eu realmente achei que iam perder. Muito melhor. Assim, foi de novo... Foi assim, o City tem uma máxima, né? Eles não perdem se eles tiverem o Agüero, né? E parece que é a máxima aí funcionando, tá ligado? O City parecia até time pequeno ali. Pô, mas é... Mas é. É um time. Não, mas eu digo pelo dinheiro e pelos nomes, né, que tem nele, hein? É um time. Não, fala assim, o City até parecia um time pobre naquele momento. Eu acho que é mais adequado. Mas esse time... esse time do West Ham tem o Paê, que joga um absurdo, mas tem o Koyate também, que é bom, tá ligado? Tem uns caras bons no time do West Ham. Não é time ruim, não, velho. Tanto que tá disputando. E acho que vai ficar na frente do Manchester. Aposto minhas fichas no West Ham aí pra ficar na frente do Manchester, velho. Joga melhor, né? Vai ser engraçado a Champions ano que vem. Não, a Champions ano que vem... Eu acho que lá no topo mesmo vai acabar ficando Leicester, Arsenal... Não sei, não tô falando numa ordem certa. Leicester, Arsenal, City e Tottenham vai acabar ficando mesmo. Nessa ordem? Não. Não sei, tô brincando. Não, eu tô chutando... Eu só tô falando os nomes, tá ligado? Nessa ordem, então. A ordem é porque esses quatro times jogam muito melhor que os outros, velho. Assim, o City eu acho que... Puta, dos jogos que eu vejo, o City é o pior dos três, dos quatro. O City eu acho pior. Eu acho que o Liverpool fica em terceiro. Eu acho não que... Não acho. Eu acho uma bafa assim, nem não criando chance de gol, nem fudendo. Eu acho que atualmente a posição que eles têm que agradecer se eles ficarem aí mesmo, em sétimo. Eles têm que agradecer. Porque o Stoke City tá jogando melhor que o Liverpool. O Southampton também. Então, assim, eu acho que eles têm que agradecer. Porque esse futebol do Liverpool é futebol de oitavo lugar. Futebol de nono lugar. Então, torce pra ficar aí mesmo, assim. Eu acho que fica aí. Não passa disso, não. Eu acho vamos que... pra outro campeonato, né? Vamos pra outro campeonato? Você quer falar de campeonato espanhol? Não. Nossa. Teve a Copa da Espanha, tá? Não. O Barcelona passou, mas... O Atlético não passou. O Atlético perdeu pro Celta de Vigo. Foi um jogo... Porra... Vou te falar, viu? Serviu pra dizer que o Atlético, você viu que depois desse jogo confirmou que o Torres não vai ser renovado? Porque ele é um... Acabou o futebol dele, né? Acabou. Não é agora, então. Acabou o futebol do cara. Não, acabou o futebol do Fernando Torres, mano. Acabou, não. Ele não tem mais nada pra apresentar pro futebol. Porque, cara, tipo, sabe, foi aquela comoção. E o pior é que o Simeone gosta dele. O Simeone coloca ele pra jogar no lugar do Jackson Martínez, cara. Que é colossalmente melhor. E daí, tipo... Ele foi e voltou, foi aquela comoção e ele fez aqueles bons jogos contra o Real Madrid, você lembra? Sim, que ele sim. fez dois gols contra o Real Madrid e depois nada. Absolutamente nada. Um cara que não fazia gol, não criava, ele segurava a bola, perdia, sabe? Ele voltou pra ser o Mandzukic, né, mano? Putz, pelo menos o Mandzukic é alto, cara. O Mandzukic ainda fazia os gols de cabeça, né? Fazia, cara. Mas o Kit, mano, Fernando Torres, acabou o futebol. É um cara que eu não entendo o que, que vai acontecer, sabe? Com a carreira do cara. O cara foi foda no Atlético de Madrid, foi foda no Liverpool. Chegou no Chelsea, não jogou nada. Chegou no Milan, não jogou nada. Chegou no Atlético de Madrid, não jogou nada. É o Balotelli. Balotelli que inclusive fez gol e o time. Mas o Balotelli, ele é um cara que você ainda duvida de que algum dia ele jogou alguma coisa. O Fernando Torres não. Um dia ele jogou alguma coisa, né? Porque eu desconfio de que um dia o Balotelli jogou alguma coisa, foi só ilusão. O Fernando Torres não. O Fernando Torres eu tenho certeza que ele já jogou muito, entendeu? Sim. O Balotelli você duvida mesmo, porque eu realmente acho que o tempo que ele teve de bom. Ele é muito novo, ele teve uma fase boa, curta demais, entendeu? É. E nem foi tão boa, assim, não era tipo o cara foda pra caralho, tá ligado? Sim. Cara, é triste isso. E aí o jogo contra o Celta de Vigo. O Celta de Vigo não é um time fraco, tá? Não entendo mal. Tanto que ele tá disputando pra ficar na Champions League, né? É, nesse ano no Campeonato Espanhol. Mas ainda assim, pro time do Atlético de Madrid, que é um time muito melhor, cara. Não, dá pra comparar. Muito melhor, não é pouco, cara, mas não. O Atlético de Madrid, tipo, é foda, mano. O Atlético de Madrid, tipo... Eu não acho, tipo, uma coisa tão absurda ele ser eliminado pelo Atlético. Mas o Atlético de Madrid é um time que a gente só vai saber se o time tá da hora, assim, tá ligado? Porque é um time reformulando, que tá mudando o estilo de jogo, não chegou no padrão ainda. Faz jogos muito bons, mas faz jogos que você fala... Sabe, não foi o que eu esperava. Mas você espera e, assim, muito desse time. A gente só vai ver que o time vai engrenar quando eles pegarem um time foda, assim, e num jogo de igual pra igual mesmo, tipo, um time melhor que eles. Mas ver o que acontece. É difícil eles pegarem um time melhor que eles, porque eles têm um time bem forte, né? Ainda mais no Campeonato Espanhol. Não. Sim, mas na Champions vai ter Na Champions vai ter. Eles vão pegar um time melhor que ele. Na Champions vai ter, mas ainda assim é um time que... É estranho isso, sabe? É um time que tem uma defesa muito forte. É isso que... Puta, é foda, né, cara? O próprio jogo com Las Palmas, do glorioso, aquele atacante William José, eles jogaram bem meia boca. Cara, às vezes dá isso no time do Atlético de Madrid mesmo, né, cara? Porra, é foda. Um time que tem tantos... Porra, Jackson, Vieto, Griezmann... Carrasco, né, cara? Tantos caras bons, né, velho? E ainda assim, velho, é difícil. Mas é isso que a gente tinha pra falar de times espanhóis, acho que é isso. Bundesliga voltou, não voltou? Tá, voltou. Mas a gente também não vai falar, não. Pô, tem um jogo mal legal do Borussia Dortmund com o Mönchengladbach, cara. Aí que tá, cara, é só esse jogo, acabou o campeonato. Teve o Dante tomando gol. Graça. É, o Wolfsburg que perdeu pro Frankfurt 3-2. Esse jogo foi bom, esse eu gostei. Não, é, cara, o Borussia ganhou. O Borussia ganhou o jogo, certo? Ganhou 3-1 do Mönchengladbach. Sabe quem ganhou também? O Bayern de Munique contra o Hamburgo. É. E o campeonato continua igual. Continua igual, tá ligado? Mas pelo menos você pode assistir bons jogos, pelo menos igual o do Borussia com o Mönchengladbach. Aí que tá, cara, eu tô com sono, eu não quero dormir vendo esse campeonato chato onde só tem um time, velho. Sabe quantos por cento o Bayern tem de aproveitamento? Eu sei, mas você pode falar se você quiser. 90.7, cara. 90.7. Porra, cara, não tem que falar desse campeonato, tá ligado? Porra, desculpa. O Borussia não vai chegar, não vai chegar. Não, mas não vai chegar. O Borussia tá 8 pontos do Bayern de Munique, mano. Não vai chegar, cara. Como é que vai chegar? Não é impossível. Não dá trela, cara. É impossível chegar. Não, e pô, sabe o que é pior? O terceiro colocado tá mais ou menos isso do Borussia também. Ou seja, tem Borussia e Bayern deslocados do universo na frente, tá ligado? O Bayern mais ainda. O Bayern tá muito longe, entendeu? O Borussia tá só em outra galáxia. E aí tem o Hertha Berlin. Entendeu? Ah, é o Hertha Berlin que tá em terceiro? É. Caralho, o Paris Saint-Germain ganha, cara. O Paris Saint-Germain tem 90.9, cara. 0.2 à frente. Não, o Paris Saint-Germain tem um a mais que ele... O Paris Saint-Germain tem um a mais que ele... Ele não perdeu no campeonato. E o Bayern perdeu, né? Sim, é porque o jogo é muito difícil do Paris Saint-Germain. É. O francês consegue ser bem pior que o alemão. É. A única coisa, cara, eu só tava vendo os jogos agora do Paris Saint-Germain porque o Lucas tava jogando titular. 21 pontos de diferença do Paris Saint-Germain pro Mônaco, caralho. Sim, é isso. O Mônaco tem 39, o Paris Saint-Germain tem 60. Nossa. 60. Não é pouco, não. Cara, é muita coisa, velho. É um bagulho absoluto, velho. Mas o Mônaco tá pra reagir agora com o Wagner Love, né, cara? É, acertando fazendo 7 gols em 7 finalizações. Acho que alcança ainda. Acho que alcança aí o Mônaco com o glorioso Wagner Love, né, cara? Então é isso. É isso que tem pra comentar de futebol mundial ou vocês têm mais alguma coisa pra comentar? É, isso aí mesmo. Vocês não querem comentar de campeonato holandês? Não. No campeonato suíço, o Barcel tá em primeiro? Não. Não? O Barcel não tá em primeiro? Não, o Barcel tá em primeiro, o Barcel tá em segundo, o Barcel tá em terceiro, o Barcel tá em quarto. É isso, então Bem, então é isso. Vamos embora. É, acabou, né? Vocês querem comentar da primeira liga? Claro, mas tem jogo do Grêmio, jogão. Não, cara, eu quero dormir. É isso que eu quero. Vamos logo. Então a gente vai pra arte da violência. E acabou esse bloco. Acabou o futebol por hoje. Vamos embora. You need to die. You must die. Cara, eu me sinto renovado toda vez que eu escuto essa vinheta. É de uma emoção, né, cara? É, cara, o Han é família. E família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. De onde saiu isso, cara? Saiu de Lilo e Stitch. Eu quero saber de onde saiu pra ele falar isso. Mas tudo bem, olha só. Que momento é esse, Eru Marques? É um momento mágico e, cara, de muita porradaria. Exatamente, estamos mais uma arte da violência. Esse momento onde aclamamos a violência, acabamos as brigas e as tretas, né? Nosso último podcast, que foi o prorrogação de número 73. Qual o título desse podcast, Craven? O Lucas, um escravo do diabo. Olha só, que título sensacional, hein? Vai pra galeria de melhores títulos do Prorrogação, hein? Gostei muito, título sensacional, dito pelo próprio Crive, dentro do podcast de número 73. Né? Maravilhoso. Então vamos informar a vocês, mais um membro do grupo é participante agora do Twitter, né, Eru Marques? É, quem é? Filha da puta. Qual o seu Twitter, Eru Marques? @erumarques. Não tinha nenhum, né, cara? Não, cara, é o nome. Eu não acredito que tu criou mesmo o Twitter. Ai, que decadência, né? Ele vai tomar no seu cu, cara. Decadente agora do que ser decadente há muito tempo. Tô corintiano, esqueci. Cara, o Twitter do Eru Marques vale muito a pena seguir, porque tem várias histórias de roubos e assaltos. Tá? O pior que é mesmo, cara. Eu criei num dia, no segundo, já tava contando história de roubo, velho. Cara, é sensacional. Roubo no hotel também. Vale a pena. Não, não se enganem, realmente ele tá usando o Zumar de foto de perfil. Tá? Então... É só por causa daquela piada dos fins que justificam os meios. Essa piada foi muito boa, cara. Ai, meu Deus do céu, caralho. Bem, então é isso, tá? Arte da Violência... Nós falamos aqui, ao invés de falar dos clássicos rolinhos apresentados pelo Carlos, o rei do rolinho, né? Nós vamos falar aqui de momentos violentos, agressivos e tensos. Muito tensos, inclusive, tá? Mas vamos começar aqui. Crive, qual o seu vídeo para a arte da violência? O meu vídeo se chama Tributo a Júnior Baiano. Nossa! Eita! Nossa! Tô mandando aí pra vocês que é um vídeo de cenas do Júnior Baiano, o homem que andava deitado. Genial, cara! Que genial, Júnior Baiano, seleção brasileira! Ele é expulso no jogo da Copa do Mundo de 98 contra a Jamaica. Esse jogo é muito bom, cara. Isso é muito épico, cara. Não, acho que não é da Copa 98, acho que é da, tipo, amistoso, tá ligado? Nossa. Cara, mano, o Cruzeiro do Baiano não tinha tempo ruim, não, cara. Era carrinho mesmo, velho. A galera, cara, o Júnior Baiano é um dos melhores zagueiros que eu já vi na vida, cara. Pedreiro total. Mano, o Júnior Baiano, ele foi um dos últimos zagueiros a carregar a marca de um zagueiro clássico. Mano, é que, sei lá... Pra mim, tem dois tipos de zagueiro. Aquele zagueiro técnico que passa o jogador, mas não passa a bola. E Júnior Baiano, que passa a bola, mas o jogador não passa. Mano, você tem que escolher. Tem que ser um ou outro. Não pode ser, sei lá, Davi Luiz, cara, que passa os dois, mas passa todo mundo, passa a cadeira. Não, porra. Tem que quebrar a perna, tem que dar carrinho mesmo, porra. Tem mesmo. Tem que ser expulso. Tem. É corintiano, isso. Cara, não, é isso. Zagueiro bom é assim. Zagueiro bom dá carrinho, zagueiro bom tira a bola. Quais são os melhores zagueiros do mundo hoje em dia? Você vai ver que é só os caras que dá carrinho, que tira a bola na raça mesmo, entendeu? Jeromel, grande Jeromito. Puta, não consegue, né? Não consegue. Bem, Crive, qual o seu lance foi maravilhoso? Qual foi o seu lance do Max? Ela tentou consertar, né? Eu tenho ideia, se você. Tô uma bosta. E no Marcos, qual foi seu lance? Como eu já fui prevenido que vai ter imagens fortes aqui nessa arte da violência, então eu resolvi não mostrar agressões físicas, só verbais mesmo. E eu vou mostrar o vídeo da apresentação do senhor Valdemar como novo técnico do Flamengo. Caraca. Esse vídeo é muito genial, cara. Senhor Valdemar. Cara, Valdemar, o caralho. Esse vídeo é muito genial, cara. Esse vídeo é extremamente genial, velho. Cara, tem uma das melhores sequências da história, cara. Eu nunca vi respostas como essa. Valdemar é o caralho. Caralho, quantas vezes a gente já não vê esse vídeo, né? Não, a melhor frase é: o Osvaldo vai comandar pelo telefone, rapaz. É muito bom, se divirtam com esse vídeo, porque o meu vídeo é agressivo. São imagens fortes. Não, não é nem agressivo, agressivo é pouco. Agressivo é pouco, tá? São imagens muito fortes, tá? É, se você tem coração fraco, se você não se dá bem com imagens violentas. É, se você é mais novo, peça pros seus pais. Eu realmente, olha, se você tem 23 anos, eu recomendo que você peça pros seus pais. Porque é um vídeo muito tenso, é um vídeo antigo, muito antigo. Ewald Linnes, que ele tá jogando num jogo da Bundesliga e ele sofre um carrinho. E o que acontece é que a chuteira, a trava da chuteira do jogador adversário rasga a coxa do Ewald. Tá falando, eu tô lembrando do vídeo. Ele literalmente rasga a coxa e dá pra ver o osso da coxa do Ewald. E no vídeo tem a imagem, tá? O mais surpreendente é que ele grita com o juiz só dá amarelo pro cara que fez a falta. É, o jogador grita, levanta e sai andando pra gritar com o próprio técnico. Porque existe toda uma história nesse jogo de que o técnico mandou os caras pegarem pesado e forçarem as faltas, sabe? Não, força as jogadas, vai e tal. E aí ele sofre essa falta e o Ewald se levanta com a perna cortada, aberta, ele se levanta e vai lá reclamar com o técnico, começa a xingar o técnico, cara, com a perna cortada. Tá uma maluquice. Cara, é uma maluquice. E ele voltou a jogar em menos de 2 semanas. É o bichão mesmo, isso aí. Isso aí é o bichão mesmo. Isso é o bichão mesmo. Cara, é um vídeo forte. É surreal isso aí, o cara voltar depois de 2 semanas. É verdade, não. Tem. Não, sim, é surreal o negócio de tão bizarro. Cara. No vídeo imagina tem isso acontecendo com o Valdívia. Mas é diferente. Cara, são outros tempos. O cara volta depois de 3 anos, cara. Cara, é o novo Flanagan. O quê? O novo Flanagan. Nossa, é o novo Flanagan. Então, o Flanagan já sei jogar 500 e poucos dias, velho. Não, é. É foda, mano. É. Bem, então é isso. É, pra arte da violência. Vamos embora e é isso. Prorrogação, violento, como sempre. Então é isso, mais uma prorrogação que se encerra. Finalmente, prorrogação curto. Terminamos esse podcast. Obrigado a todos pela participação. Mais uma semana aí com futebol. Dessa vez, prorrogação conseguindo finalmente, depois desse começo de ano turbulento, manter a sequência. É... Obrigado. Obrigado, Crave. Obrigado, Eru Marques. Obrigado, Lozican, por mais um podcast. Eu que agradeço. É, e Dona Clotilde, por favor. Mas eu tava brincando, tá? Não precisa nos amaldiçoar. Olha, eu vou falar aqui, eu não falei porque não atrapalha o andamento do cast, mas ela tava compartilhando coisa de doenças espirituais e uma árvore de Natal de cabeça pra baixo. Então toma cuidado. Fudeu. Tô falando sério. Tava lá no Facebook dando. Nossa. Bem, então com essa mensagem de aviso, ouvinte do Prorrogação, tome cuidado, né, com o tio de desculpe. Obrigado e até a próxima semana, até o próximo podcast. Tchau. Tchau, caralho. Não consegue, né? Thank you. Let's go to the mall. Caralho, How I Met Your Mother. Vambora. Cara, eu sempre achei que esse nome do How I Met Your Mother era muito ofensivo. Porque, tipo assim, How I Met Your Mother, parece que o cara vai meter na minha mãe, cara. Nossa, mano. Nunca vi essa porra. Ai, meu Deus. Então sua mãe é imaculada. Nossa, ao contrário da mãe do Ted, né, mano? Acho que é a primeira vez que todo mundo falou uma frase depois do podcast. Todo mundo terminou o podcast, né? Eu nunca sabia que tinha que falar uma coisa depois, eu sempre ficava quieto. Não, mas não tem o que falar. Não, não, é que assim, existe uma piada interna do Prorrogação, que não é interna, porque todo ouvinte sabe, né? Sempre no final do podcast, eu vou lá e dou tchau, e ninguém se despede. nunca, o Prorrogação, 70 podcasts, e sempre que termina o podcast, eles não se despedem, tá ligado? É sempre isso. Cara, tem um extra sobre isso muito bom, o Lucas Puto. E ninguém vai dar tchau. International Superstar Soccer Deluxe.